vir aqui falar sobre as ações, né, são ações do seu, à frente, né, do seu trabalho à frente da Secretaria de Agricultura, e uma das ações justamente é uma novidade, que é o grão de ouro. Então, já falamos de vários, de várias ações. Vamos agora falar, secretária, do projeto Grão de Ouro. Por que, secretária? Qual o objetivo do Grão de Ouro? Francisco, esse projeto intitulado Grão de Ouro, ele tem nos dado muita alegria. Ele tem nos deixado emocionada. Posso confessar para você que estou assim muito emocionada, muito ansiosa para o dia, que é sexta-feira, dia 10. Né? Olha só, quero falar aqui um pouquinho para vocês entenderem como foi que surgiu, certo, esse projeto. Este ano é o primeiro ano, é a primeira edição do projeto Grão de Ouro. Então, assim, no meu conhecimento, a Secretaria de Agricultura de Carneiros nunca tinha tido um projeto nessa magnitude. Certo? Então, assim, o projeto Grão de Ouro, ele nasceu no coração do ex-secretário, e que hoje, né, ocupa lá a Câmara, que é o vereador Júnior Melo. Assim, nasceu no coração dele esse projeto, quando ele estava à frente da Secretaria de Agricultura. Né? Então, assim, esse projeto, ele, assim, veio para somar, para agregar valor à semente, que é o milho, e também para ajudar os nossos agricultores a dar uma alavancada na agricultura familiar aqui do nosso município. Porque muitos agricultores estavam desmotivados, estavam um pouco, digamos assim, acomodados, né? Não tinham um incentivo para que eles tivessem esse olhar voltado à agricultura do milho. Então, assim, o ex-secretário Júnior Melo, ele disse, eu tenho uma ideia, chamou todos lá da secretaria e disse, eu tenho uma ideia, vamos colocar essa ideia em prática, vamos montar o projeto. Então, eu ajudei ele a montar esse projeto e vou levar ao prefeito Geraldo Filho para ouvir a opinião dele. Né? Então, chegando lá no gabinete do prefeito, ele não botou nenhum empecilho, ele aceitou o projeto, gostou do projeto, disse, vamos colocar em prática o projeto. Vocês têm todo o meu apoio, o que vocês precisarem, estou à disposição, e vamos sim fazer o melhor pelos nossos agricultores. Então, a gente se reuniu novamente com todos da secretaria e vamos colocar o projeto em prática. Primeiro passo, Francisco, foi fazer um cadastro dos agricultores que queriam estar envolvidos no projeto, que queriam participar do projeto. Certo. A gente fez fizemos um formuláriozinho, foi preenchido com todos os dados dos agricultores. Certo. De início, a gente pensou em 50 agricultores. Quando a gente estava fazendo, apareceu mais 10 agricultores, além dos 50, a gente abriu espaço para mais 10. 60. Então, ficou 60 agricultores. Certo. E aí, a gente começamos. O primeiro passo foi fazer uma reunião com esses agricultores, a gente passar todas as informações. Sim. Foi contratado 2 técnicos agrícolas para somar na equipe da secretaria. Nós já temos 2 lá, contratamos mais 2, certo, que são alunos do IFAO. E eles ficaram à frente para dar toda a assistência técnica a esses agricultores. Então, a gente teve, o primeiro passo foi fazer o cadastro, depois a gente fizemos uma reunião com os agricultores, passamos as informações. Os técnicos ficaram responsáveis para fazer toda a avaliação. E esse projeto é o seguinte. Uma tarefa de milho, o agricultor ia ter uma tarefa de milho. Ele Sim. podia plantar 6, 7, 10 tarefas, mas ele tinha que separar uma tarefa de milho. E essa tarefa, quem tirar mais milho em uma tarefa, vai ser o ganhador do primeiro lugar. Mas a gente vai ter do primeiro ao décimo. Ao décimo, certo. É, vamos ter prêmio para o primeiro ao décimo. Certo. Primeiro lugar é uma moto 0 quilômetro. Isso. E os demais lugares, do segundo ao décimo, são kits agrícolas. Certo. Então, são materiais que eles possam utilizar lá na agricultura Isso. familiar. Certo. No dia a dia, no manejo do cultivo da terra, eles vão utilizar esses kits. Então, vai ter kits do primeiro ao décimo lugar. Aliás, vai ter prêmios do primeiro ao décimo lugar. Só que o primeiro lugar é uma moto 0 quilômetro, que já está comprada. Certo. Inclusive, hoje a gente colocou ela na praça, lá no coreto da praça, para quem quiser já ver, né? E no dia do evento, ela vai estar lá no evento, se Deus quiser, para a gente fazer a entrega. Então, Francisco, esses agricultores, todos tiveram direito à análise de solo. Certo. A prefeitura de Carneiros custeou análise de solo para todos os agricultores envolvidos no projeto. Certo. Que foi um passo muito importante. A gente tinha agricultor aqui no município que nunca tinha feito análise do seu solo para saber que tipo de adubo colocaria no solo. Certo, eles colocavam aleatório, sem saber. Certo. Então, fizemos a análise, foi feita a coleta do solo, foi levado para análise. Então, veio lá da empresa responsável a análise, dizendo qual tipo de adubo que você poderia colocar na sua terra. Assim foi feito, foi entregue a todos os agricultores. E aí eles deram continuidade ao projeto. E a gente contemplamos eles com a aração de terra. Certo? Contemplamos. De acordo com as chuvas, Francisco. Porque, assim, não adianta eu mandar o trator para a sua terra se lá não choveu. Certo. Então, assim, a gente fez tivemos esse cuidado. Cada região, às vezes chovia na região aqui de Belo Jardim, Divisão, já não chovia em Isso. Malhador, em Aguazinha, não chovia. Então, a gente mandava o trator para onde estava chovendo, certo? Vamos capitular aqui. Tivemos a análise de solo para os agricultores. Tivemos a aração de terra. A semente, quando chegou, foi distribuída, de acordo com o que veio na lista, porque muitos agricultores têm que se ligar numa coisa, Francisco. Se você é agricultor familiar, você tem que estar com a sua DAP ou CAF, que agora é CAF, ativa. Você tem que estar com isso em dias, porque quando chegam os melhoramentos para a Secretaria de Agricultura, geralmente é voltada para esses agricultores que estão em dias com sua documentação. Entendeu? Então, a gente tivemos a análise de solo, a aração da terra, tivemos a distribuição da semente e tivemos a assistência técnica com nossos técnicos. Então, os agricultores que tinham alguma dúvida, alguma coisa, eles chamavam o técnico ia lá, dava assistência do que podia. Então, Francisco, nosso projeto, ele é voltado totalmente para o agricultor familiar. Nós sabemos que aqui no município tem grandes agricultores, fazendeiros, eles não entraram nesse projeto. Tá? Nosso objetivo é para os agricultores familiares do nosso município. Ou seja, os pequenos produtores, assim, e não os grandes, Isso. Agora, secretária, me chamou a atenção quando você fala na questão, uma tarefa, aquele que plantou e que colheu mais sementes. É assim? A Isso. logística? Beleza, a logística é o peso, Quantos quilos de milho você tirou em uma tarefa de milho? Agora, secretária, como foi feita essa... claro que o projeto já vai ser realizado, executado agora sexta-feira, Isso. Eu queria saber o seguinte, a secretaria acompanhou essa colheita, secretária? Sim, porque, Francisco. De repente, eu, como agricultor, eu posso dizer, a minha tarefa deve ter tanta. Verdade, muito bem colocado aí, Francisco. Olha só, a gente acompanhamos toda a etapa. Ah, muito bem. A gente acompanhou a plantação, a gente acompanhou a colheita, o peso, tudo isso. Certinho. Ah, porque a gente precisava fazer isso junto com o agricultor. Aquele agricultor que quebrou, até para quebrar o milho, que é a colheita, a gente acompanhou. Tivemos uma equipe. Né? Tivemos uma equipe quebrando esse milho, colocando na máquina, colhendo lá nos sacos, costurando, pesando, deixando lá prontinho para o agricultor. Muito bem. Entendeu? A gente teve toda a equipe acompanhando isso, Francisco. Até porque o nosso trabalho é um trabalho sério. Transparente, um trabalho transparente. Isso é muito bom. Né? A gente gosta das coisas muito organizadas e muito claras, para não deixar dúvida para ninguém. O agricultor, em todo momento, estava lá acompanhando. Isso. Certo? A gente não fez nada sem o agricultor estar. Aquele agricultor que cortou seu milho, que quebrou seu milho antes da nossa equipe chegar, ficou de fora do projeto, não pôde participar do projeto. Então, Francisco, como eu estava dizendo, nós tivemos 60 inscritos, mas, infelizmente, muitos desistiram por conta que o milho deu fraco. Ah, tudo bem. Entendeu? Certo, não teve chuva suficiente naquela região. É, assim, secretária, segura aí só a questão climática. Né? A gente acha que o município, né, apesar de ser um município, né, não tão assim extenso, né, é pequeno, mas você veja a diferença climática, né? Verdade. Ali a chuva é uma, né? Em quantidade, né, suficiente para a lavoura crescer, né, assim? Verdade. Já em outra região, já a chuva já é, né, menos. Né? É interessante essa questão climática, né? Que assim, coisa de Deus, a gente não vai conseguir explicar, né? É verdade. Então, Francisco, então, desses 60, foi, por algum motivo, foram desistindo, então restaram 20 agricultores. Então, esses 20 são os que estão aguardando o dia 10 para serem premiados, né, para saber quem foi o primeiro lugar, segundo e sucessivamente até o décimo. Tudo bem, vocês têm toda essa quantidade das sementes de cada um. Temos. Eles só vão saber aqui na sexta-feira. Verdade. Quantas, né, quantos quilos cada... Cada agricultor, ele já sabe. Por quê? Porque o que ele produziu, O que ele produziu. Ele talvez não saiba dos outros. Dos outros, porque não foi passado por nós da secretaria. Ah, se ele sabe, é pelas conversas deles, né? Para a gente da secretaria, a gente não quis, né, já expor esses números para eles, para que eles não fiquem tristes. Às vezes ficam tristes, desmotivados. Ah, eu nem vou lá, que eu já sei que eu não vou. Isso, né? Não vai ganhar. Então... A gente não passou, a gente vai revelar no dia, que é dia 10, sexta-feira. De qualquer forma, secretária, aquela expectativa, aquela ansiedade. Sim, verdade. Tem toda, né, aquela expectativa, quem será o ganhador e tal. Então, a gente, né, convida toda a população carneirense para se fazer presente no dia 10, a partir das 14 horas, na Praça Cônego José Bulhões, né? E todos os agricultores, mesmo que eles não estejam inserido no projeto, mas que eles venham prestigiar os seus vizinhos, seus parentes, que o município não é tão grande. Muita gente, é meu amigo, é meu parente, é meu cunhado, meu irmão, vou lá prestigiar. Então, é isso que a gente quer. A gente precisa que nosso projeto seja um sucesso, e estamos confiantes que será um sucesso, tá? Então, Francisco. E ainda tem o forrozinho do Doca Sanfoneiro, né, secretária? Sim, vou chegar lá. E também quero revelar aqui que vamos ter o concurso da Rainha do Milho. Certo. Pronto, certo? Isso. Estamos resgatando essa cultura. Como nosso projeto é voltado para o milho, a gente resolveu fazer o concurso da Rainha do Milho. E esse concurso são meninas da zona rural. Certo. Certo, a gente filhas deu prioridade, sim. Isso. A gente deu prioridade a meninas que fossem da zona rural, filha de agricultores. Muito bem. Certo, para valorizar essa cultura do milho e também valorizar as nossas meninas que estão lá na zona, rural, zona rural, que muitas vezes, né, não tem uma oportunidade. Então, essa foi uma oportunidade que eu quis, frisei desde o início. Eu quero meninas da zona rural. A gente foi até a escola Otto Gaspar. Então, as meninas que vêm da zona rural, a gente lançou a proposta delas participarem. Vamos ter 3 meninas. Certo. Certo? Vocês vão contemplar, escolher 3 meninas, não é isso? Só vão desfilar 3 meninas. Tudo bem. Certo? Só vai ser o desfile só com elas 3. Então, a gente vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. A escolha vai ser por aclamação do público presente. A gente vai ter júri. Ah, o júri, certo. Vai ter júri, né? A gente vai ter júri, que são professores envolvidos na escola, né? Então, como elas fazem parte também da escola, sim, a gente resolveu convidar alguns professores para fazer parte dos júris. Então, a que for o primeiro lugar, vai ser a rainha do milho, vai receber a faixa. Sim. E se próximo ano, se Deus quiser, vamos dar continuidade a esse projeto, a que ganhar esse ano passará a faixa para a do próximo ano. E assim sucessivamente. Né? Estamos confiantes que nosso projeto vai dar continuidade. Né? Esse é apenas o primeiro ano, é a primeira edição, que com fé em Deus nós vamos ter em outros anos também. Né? Então, o início, secretário, do evento na próxima sexta está previsto para as 14 horas. As 14 horas é o início, né? O início, isso, né? Está previsto para 14 horas aqui na Praça Cônego José Bulhões. E toda a população carneirense estão convidados, os agricultores, traga seus familiares, principalmente os agricultores que estão envolvidos no projeto. A gente pede para eles trazer a família, para que seja, né, prestigiado esse momento tão único e um momento de tão enriquecedor para a agricultura familiar do nosso município. Com certeza, secretária, né, o último projeto realizado na praça foi a feira, né? Isso, a feira agrícola. Agrícola, isso, né? Isso, que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, Francisco. Aquela feira, até hoje, muita gente me cobra. Cadê a feira, secretária? Com fé em Deus, vamos trazer a feira de volta. Aquela casa de farinha foi um sucesso, né? Então, essa massa jovem de hoje, né, tiveram a oportunidade, né, os jovens, de conhecer, foi, né? Verdade. Não conheciam até então. Eu tenho o meu filho caçula, tem 16 anos. Ele ficou, certo, encantado, porque ele não conhecia. Verdade. A verdade é essa, né? Porque a cultura da casa de farinha, infelizmente... E resgatou, Francisco, outras pessoas mais velhas que faziam tempo que não via. Não via, forno, né? O forno, funcionando com a farinha ali. Então, assim, resgatou até para mim mesmo, que quando eu era criança, eu lembro que meu pai gostava de fazer farinha. E a gente ia para uma casa de farinha ali no sítio de Visão, que ainda hoje tem... na casa do agricultor Joelmi, que era do avô dele, de São Antônio Valdivino, essa casa de farinha. E o meu pai, ele gostava dessa cultura da farinha, da mandioca, e a gente levava lá, ele contratava algumas agricultoras para limpar a mandioca, e ele só levava lá para a casa de farinha e era feita a farinha. Então, assim, eu tive isso na minha infância. Gente tinha vasos que hoje é que a gente não vê muito, né, esses vasos nas casas de família. Mas antes a gente tinha vaso lá na nossa casa de feijão, de farinha, tudo cheio. E a gente, assim, a minha mãe, ela gostava muito de chegar uma pessoa na casa dela, ela não deixava sair sem nada. Ela sempre tinha alguma coisa para lhe oferecer. Pra levar. Sempre as pessoas ali por perto, ela sempre dava a farinha, dava o feijão. E até hoje, quando eu passo aí pela zona rural, muita gente diz: eita, sua mãe, seu pai eram as pessoas do bem, que a gente ia lá, às vezes a gente não tinha nem a farinha, nem o feijão em casa, e ia lá e eles davam para a gente. Então, assim, isso é muito gratificante, Francisco, com certeza, sabe? Né? E para mim, essa feira também veio um resgate, né, da minha infância. Veio um resgate da minha infância. E para outras pessoas também, que eu tive a oportunidade de conversar no dia da feira, disseram: Sueli, que coisa maravilhosa, que fazia muitos anos que eu não via Estava até esquecido como era que fazia a farinha. Que privilégio, né, que vocês estão tendo hoje. E, como você disse, seu filho e outros jovens que nunca tinham visto, tiveram, né, a oportunidade de ver. E, com fé em Deus, a gente vai trazer novamente essa feira que foi um sucesso. É, assim, o casal Clóvis, Dona Marina, seus pais, né, não, assim, eu posso afirmar que foram, assim, patrimônio, né, naquela época, né, no segmento, na área da agricultura. Eu fiquei muito triste quando sua mãe faleceu, né, Covid, né, isso, infelizmente. Verdade. A gente não pôde se despedir, assim, da Dona Marina. Verdade. Né, eu conversava muito com ela, ouvia muitos conselhos dela, uma senhora... Mas, infelizmente... Minha mãe gostava muito de conversar. O triste vírus, né, levou a Dona Marina e a gente não pôde, assim, por recomendação, né? É, as verdade. Na época não poderia, né, ter, assim, velório, não isso, poderia... É. Abrir caixão, mas nada. Mas que Deus... Né? Mas Deus sabe todas as coisas, verdade, né, Francisco? Então, Sueli, para a gente fechar a entrevista, uma hora, né, de entrevista está aí muito... Nossa, passou que eu nem imaginei que já estava uma hora aqui. Mas, secretária, lhe parabenizar, né, e dizer que, certo, lhe desejar aqui, certo, sucesso em sua jornada, obrigado, em sua Francisco. Caminhada. Dizer muito que obrigado. A gente está aqui de portas abertas, a emissora, conto com a nossa emissora, certo, para estar ao seu lado, ao lado da Secretaria da Agricultura de Carneiros. Lhe parabenizar nesse desafio, desejar muitas, né, boa sorte para você. Sei que obrigada. São desafios que você, né, vai, né, está enfrentando e vai enfrentar, né, porque, né, são muitas verdade. Ações da Secretaria. E é cada verdade. Um desafio, né? Mas você vai vencer. Mas o bom é esse, Francisco. Isso. É bom que a gente tenha desafio e a gente vê quanto a gente, isso. Né, quanto é capaz. A gente é capaz. Isso, né? Porque se não vier os desafios, a gente não tem essa, né, essa noção. É verdade. Então, secretária, parabéns. Né? Muito boa a entrevista, esse bate-papo. Obrigada, né? Francisco. E dizer que nós estamos aqui, certo? À sua inteira disposição, né? Fique à vontade, secretária, para algo mais que você queira acrescentar ou para as suas considerações finais. Certo, Francisco. Só complementando aqui, sim. Além dos agricultores receber os prêmios, eles também vão receber troféus e também vão receber certificados. Certo. Certo? Além do troféu, certificado. Certificado, né? Isso. Beleza. E certo. Os prêmios. Todos eles. Certo. E os prêmios. Tá, certo? Tá certo. Okay. Só para complementar. E... Desde já agradeço a oportunidade à Rádio Geração Jovem, a você, Francisco Domingos, que tem feito a diferença aqui no nosso município, né, levando aos quatro cantos do município, né, as informações que as famílias que estão lá nas suas casas precisam. Né? Então, você é eu digo que você é uma raridade aqui no nosso município. Né? Já agradeço a oportunidade. Muito obrigado, secretário. A todos os ouvintes da Rádio Geração Jovem, por estarem ligadinho, ouvindo a gente, ouvindo as nossas propostas e os nossos projetos. Tá? Agradeço imensamente ao nosso gestor, Geraldo Filho, mais uma vez, pela oportunidade de me deixar à frente da Secretaria de Agricultura. Digo para ele, todos os secretários e toda a população de Carneiros, que estou à disposição, o que precisarem, pode me procurar e o que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar, estou aqui para somar na gestão do prefeito Geraldo Filho. Tá? Então, assim, fico muito agradecida pelo convite de estar hoje aqui na Rádio Geração Jovem e estou à disposição, Francisco. Quem precisar, conte comigo. Estou à disposição de qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que seja. Pode me convidar, me convocar, que eu estou aqui à disposição. E agradecer a todos os agricultores e agricultoras que abraçaram o nosso projeto, tá? Que não duvidaram do nosso projeto, que estão conosco. Tá? Quero agradecer imensamente a cada agricultor e a cada agricultora que abriu as portas da sua casa para a gente ir lá fazer a colheita, para a gente fazer a bata do milho, fazer a pesagem. Eles nos ajudaram bastante, foram muito participativos. Então, quero agradecer imensamente. Quero agradecer também ao secretário do Meio Ambiente Índio por ter disponibilizado uns funcionários de lá para nos ajudar na colheita e na bata desse milho. Índio, Você é um parceiro muito forte da Secretaria de Agricultura. Então, só temos a agradecer a ele e a toda a equipe que esteve junto conosco. Foram mais de 10 dias de trabalho e eles a todo momento estavam ali com a gente. Então, muito obrigado a todos. E estou aqui à disposição, Francisco. Muito obrigado também pelo convite e quero agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco e que vão estar no dia 10, sexta-feira. E contamos com a presença de todos. Obrigado, secretária da Agricultura. Nossa companheira, né, Sueli Nobre, lhe parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pela força, pela coragem, né, pela garra, né, de estar à frente da Secretaria da Agricultura. E dizer, secretária, que conte com o nosso meio de comunicação para divulgar todas as ações da secretaria. Quando quiser voltar, as portas estão abertas, tá bom? Obrigado, Francisco. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela entrevista também, né? Entrevista. Obrigada. Né? Mais de uma Acho hora que eu de entrevista. Falei muito, não foi, Francisco? Mas foi ótimo, né? Esclareceu, né? Esclarecendo ponto a ponto, né, nesse bate-papo. E se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Isso. Um abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam, né, através do site oficial www.geraçãojovemfm.com.br e Rádios Net em todo o território, né, do mundo, em qualquer parte do mundo. Pessoal que acompanhou a nossa entrevista, um forte abraço. Quero me despedir, dizer que daqui a pouco teremos o programa do Job Oliveira, né, até às 16 horas, em seguida Alan Júnior, e assim segue a nossa programação. E desejar mais uma vez sucesso aí para a nossa secretária da Agricultura nesse grande projeto, a cultura do milho, que é o grão de ouro. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eita, Francisco. Você sintoniza Rádio Geração Jovem FM, operando em 87,7 MHz, situada em Carneiros, Alagoas. 87,7 Geração Jovem FM, um amor de rádio. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita

Geração Jovem FM, junto com você, sempre com você. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Meu amor pra me dirigir. E arraiou, raçou na areia. Minha sereia, São João é o amor. E arraiou, raçou na areia. Minha sereia, São João é o amor. Oh, dia. Eu se amo, me mora, você ama, nossa perna, cego, ria com o ar, meu. Pelo melhor da tira de grana, meta, moça da bandeira. Eu se amo, me mora, você ama, nossa perna, cego, ria com o ar, meu. Pelo melhor da tira de grana, meta, moça da bandeira, tira fora, se possível. Vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se fosse um bicho ao contrário do rio, nadava com as águas e nesse navio caía direitinho pro riacho do navio. Vai, eu ia direitinho pro riacho do navio. E aí meu gatinho valeu nas caçadas e as calas de boi. Andava guerrada, dormia só no chocalho e acordava a passarada. Chega no Cariri, tocando, sai a rodada. Sem rádio, sem notícia, a terra sem belezada. Rádio, sem notícia, a terra sem belezada. Rádio, sem notícia, a terra sem belezada. Rádio Geração Jovem FM, qualidade indiscutível, incomparável, detonando em audiência. É adrenalina no ar, Geração Jovem FM, o sucesso toca aqui. Que me deu, achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com os meus sentimentos. Eita, forrozão! Vem se apaixonar. Não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer. Porque perdi as contas quantas vezes te pedi pra não brigar comigo. Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento. Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento. Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo. Sair de grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mesmo assim, se alguém me perguntar, vou dizer que valeu. Valeu cada momento que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, sempre vou lembrar. Está guardado tudo no meu pensamento. Que me deu, achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com os meus sentimentos. E pra falar de amor, meus amigos Jorge e Matheus, olha o pozão do Luan estilizado. Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo. Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mas mesmo assim, se alguém me perguntar, vou dizer que valeu. momento em que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está guardado tudo no meu pensamento. Valeu os beijos que me deu, achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com os meus sentimentos. Valeu cada momento que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, sempre vou lembrar. Tá guardado tudo no meu pensamento. Valeu os beijos que me deu, achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com os meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Que nem vovô, e viver por amor a vaquejada. Já deixei minha senha preparada, que eu vou botar na boiada do jeito que ele estou. Sapatear, explora no lugar, pra começar a brincadeira logo cedo. A vida que eu amo é desse jeito, se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar. Se tem vaquejada, eu tô no meio, se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar. Eu quero ser um véio que nem burro e viver por amor a vaquejada. Já deixei minha senha preparada, que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Por lá quero ver boi rolar no chão, no caminhão cê vem enrolar comigo. Rolando um beijo, seus braços, eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo, vive essa vida que eu vivo. Rolando um beijo, seus braços, eu vou, larga tudo e vem correndo, vive essa vida que eu vivo. Eu quero ser um véio que nem vovô e viver por amor a vaquejada. Já deixei minha senha preparada, que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Bora LS status de vaquejada, bora vovô da Top Events, bora Rui. Kaique Cibiers, Kaique Cibiers. No caminhão cê vem enrolar comigo. Rolando um beijo, seus braços, eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo, vive essa vida que eu vivo. Rolando um beijo, seus braços, eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo, vive essa vida que eu vivo. Eu quero ser um véio que nem vovô e viver por amor a vaquejada. Já deixei minha senha preparada, que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Já deixa minha senha preparada, que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Essa eu fiz lembrando do avô na Tones, Serrita, Pernambuco, paredão do Gordinho, paredão do Beruto e paredinho do pé. Bota pra tocar aí. Essa é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Geração Jovem FM, junto com você, sempre com você. Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor, e eu feito idiota.